6720, já na escuta do solo? Relativo, 6720. Aeronave da Gol, após a mesma, prossegue o táxi via Alfa e reporta antes do táxi Juliette para ingresso. Após o Gol, prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette, 6720. Pista 28, vento 190, não, 08 mais. Depois da Xaré 6290. Alfa Juliette, meia dúzia ao portão. Alfa Juliette, meia dúzia ao portão, 6720. 230, 5, pronto, copy. 554 no 5, autorizado Ilhéus, nível 140. Decola da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após prossegue curva à esquerda no perfil da saída Coral 1. Controle em 120, decimal 8 e aciona 0263 no transponder. Decola para Ilhéus, autorizado com copy. 40, decola da 28, mantém a meta de decolagem até 3 no pé, condição curva esquerda, efeito emitido da Coral 120, controle 208, transponder 0263. Correto, apenas confirmando o perfil da saída, Coral 1, ok? Coral 1. Coral 1, tá. Correto, bate 3, chama pronto para o expeccionamento, trip 54 no 5. Marinho, pronto para o expeccionamento. Completa, torre 1 com 8, decimal 95. Tratado 5, boa tarde. 62-10 no solo ao 05, livre agora na Charlie, chama 21 no decimal 9. Charlie, 29, aqui na 62 no 5. Solo, Salvador, boa tarde, na 62 no 5, Charlie. Xaner 6210, boa tarde, táxi via Índia, portão 04. Índia para 04, para o final 28, embaixo travado. É 3190, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Forma aeronave até iniciando a corrida de decolagem, vento 190 graus 089, ajuste no 06. Sente, aguarde, sinal 0. Até Oscar 1, mantém-se no setor norte, aguardando para o cruzamento do campo. Atenta a aeronave agora decolando da cabeceira 28, é 1 ATR. Tá ciente, tá visual com ATR, o Oscar 1. Tá 3190, pista livre autorizado, pouso, vento 190 graus, 08 nós. Teve pouso, então 28, 190. Lançamento 231, decola 06, controle 120, decimal 8. 608, mantém na reta. Salvador, o passarinho do 2230 tá mantendo a reta da decolagem. Passaredo 2231 no contato radar, supera o nível de voo 180, sai da Momo sem restrições. 180 na Momo, sem restrições, o passaredo 2231. Cara, cauda na taxa Índia, ok? Autorizado, reporta táxi. A gente colocará a cauda na Índia, 1925. Tá no setor norte, visual com a aeronave na final da 28, o Atlético Azulão. Ok, após o pouso da aeronave, está autorizado o cruzamento do setor norte para o setor sul, reporte livrando o eixo da cabeceira 28. Reporta, sim, após o pouso, reportará o Atlético Azulão. Tem boa tarde, Gol 172. 1755, ponte, espera na 28, pronto. Foro 755, boa. Condições de decolar 5 autorizado? Afirmo. Ali, mantém preparando-se para decolar 5 autorizado. Gol 1755. Ciente, 1755, alinho. Tá 3190, solo 08, livre próxima à esquerda. Mantém a posição e chama solo no 21, no 19. 19. Ciente, hotel Oscar Zulu, contato com controle 120, 18, hotel Oscar Zulu. Estrado no INS, TPC 4, tá vendo? O avião não chama a torre, 118.95. C4 avião. 5 a porção. Alfa Juliette para o 05, tá 3190. Sinal para pouso, Zulu. Batalha na final da para pouso até o Oeste Zulu, mas vai manter o sobrevoo e uma filmagem aqui na região entre o Aeroclube e o Rio Vermelho. Ciente, no litoral. Voador, boa tarde, TPC 4, tá vendo baixar de trabalho. TPC 4, 91, boa tarde, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 200 graus, 08 nós, ajuste no 0 do meio. TPC 4, tá vendo. Pista livre, autorizado, pouso, vento 190 graus, 08 nós. Guarda aviona. Bono 755, decola 10, controle 120, décima 8. Mantenha a fronte 3 mil pés após saída Leda, extensão nível 090. Então, após 3 mil pés, direto Leda, subindo 090, vamos 280, descendo ao 1150. Informação, Tango. Voo 1612, contato radar. Corrija, acelera a identificação, desça para o nível de voo 120, chegada a casa. Desce ao 1120. Juliette Alfa, em voo, você está com a espera da 28, mais 2, do 95, obrigado. TPC 49, anos solo 12, olivar à esquerda, mantém a posição e chama o solo 121, no 19. Olivar na Delta, ótima forma 219. O 925 vai tentar apenas a aeronave da Tripi, livrando a pista agora, vai prosseguir via Delta, Kilo e vai ingressar no pátio 3, ok? Tripi 5491 na escuta. Ok, ingressando a Delta. Delta, Alfa, Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador. Delta, Alfa, Kilo, pátio 3. Sente o gol no 755, mantendo em 2090. Aguarde para prosseguir a subida. Boa noite, estou com 850. Boa noite, 56, informação inicialmente a Tango, porém em alguns instantes estaremos mudando a pista 1-0. Prepara a saída PUC, a transição Caju, aguardando o copo. 60 está afirmando que a nossa colada vai da pista 10, é isso? Afirmo, a decolagem será a partir da 1-0, preparando a PUCA Transição Caju. PUCA Caju, aguardo. 1-0, vou na proa de Bonf, essa identificação desça para o nível 050. Salvador, boa noite, gol 1601, sente da tela. Gol 1601. Está vendo mudança de pista, pista em uso será 1-0. Vou na proa de Alagoinha, descendo para o nível de voo 060 para a chegada bom. Ainda mantendo 090-1755. Gol 1612, retornação para a final, curva esquerda, proa 065, mantendo o nível 120. Esquerda. Proa 065, mantém 120, bom, no meio 2. O gol no 601, pode descer com o seu nome. Confirme? O gol no 601, desça para o nível 060. O gol 1755 está reautorizado, nível 360. 360-755. Nível autorizado 050, vou na pro de Bonf para a chegada Bonf. Gol no 601, para que eu vou a Bonf. Gol no 601 para sequenciamento, mantém a pro de Alagoinha. Gol no 612, passado 140, ainda restrito ao 120. O gol no 612, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6. 2000 pés, 1-0 no 6, pista agora é 1-0. Aí, negativo, pista 2-8. 2-8, gol no 612, desça 2000 pés. Mudou de novo para 2-8? Negativo, está vendo a mudança de pista? Temos um tráfego na pista 2-8 e após o pouso dele será a pista 1-0. 925. 1925, sente que está aproximando-se do ponto de espera, autorizado ingresso e decolagem de cabeceira 2-8, vento 200 graus, 0612 é nosso. Certo. Livre decolagem na 28, voo 92. Coral, subida normal, ciente, grato. Gente, hotel Oscar Zulu, não me escuto permanente. Mantenha 250 na minha 320 inicialmente. 250, confirma número 1? Número 1 para a pista 10. Obrigado. O passaredo 2231 chama Recife no 260. Recife no 260, passaredo. 3567, boa tarde. Inicialmente a informação a Tango, porém a decolagem será a partir da capçada 10, ok? 10 para Brasília, prepare a saída Árbor, aguardando cópia. Saída 10, aguardando cópia da Árbor, obrigado. 35, na 75. Portugal 022, number 3, to copy, stand by, ok? Stand by, Portugal 022. Copy, number 3, standing by, Portugal. Decola 20, controle 120 do SPA 8. Obrigado. Nada. Controle, boa tarde, gol no 925. Gol no 925, contato radar na decolagem, estou para o nível de voo 360, sai da Arbor. 360, Arbor, está livre da restrição de manter a proa até 3000. Está livre o gol 925, direto Arbor. Direto Arbor. Gol 16112, curva à esquerda pro 050 para o localizador. Esquerda pro 050 para o localizador, gol 16112. Gol no 856, informação agora em curso uniforme, mudança de pista, pista 10 e o QNH 10 no meio. Autorizado Recife, nível 390, via Perwisk 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5555 no transponder. São 3567 567, formação agora em curso uniforme. Brasília, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0, com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-5-7 no transponto. Autorizado 360, Brasília, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. São 3567, correto, portão 3, chama para um despegue de funcionamento. 1016. 4000, Chanelia 2363. Uno 601, desça para o passo no pés, ajuste no 016. 4000, agora o Portugal 022, are you ready to copy? Go ahead, man, yeah. Portugal 022, cleared to Lisboa, Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Momo, departure, after G Beach, transition. Golf, Echo, Bravo, India, Tango, transition. After intercept via upper risk 50, after following your flight plan rules. Salvador, departure frequency 120.8 and Skok 5543. Portugal 022, uniform information now. Gate 11, report ready for start up and push. Portugal 022, go ahead. Could you confirm the spot note for us? 5543. Affirmative, 5543. We do. 050, ok? Gente, gol número 2, esquerda 210, reporte estabilizado. Esquerda proa 210, reportará estabilizado, gol número 2. Salvador, Epsilon 022, regarding pushback and stop. Portugal 022, please turn up and push, report right for taxi. Push, start the cruise, call for taxi, Portugal 022. Salvador, Epsilon, ok, mano, 672, galera, informação de form 360, galera. Oxané 6320, perfuração para estacionamento, mantém a proa 2, 15, e só temos ele um tráfego na... para a pista, na aproximação da pista 28. Proa 215, está sempre o tráfego 6320. IP 54 no 5, no pátio 3 autorizado, confirmando decolagem a partir da cabeça 1-0, ok? Autorizado, decolagem 1-0, obrigado. Chega 05. Ponte pronto para iniciar, vai rolar. Sobre 17, decolar. Partida cabeceira 3505. 60, confirme a secundária. 128, decimal 8, o gol 19, decimal. 288, obrigado. Atinge e mantém 4.000, mantendo proa 215. Qual seria o limite para o Oceano MS 320? O Oceano MS 320 desce para 3.000 pés, seu limite será a radial 270 de Salvador. Radial 270 de Salvador, descendo para 3.000, 6320. 6720, pronto, copy. Eu ativo na prova. 7720, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5576 no transponder. Autorizado Rio, estrangeiro Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge, 10-10, controle 1208 e aciona 7-6, o 6720, portão 62. Correto, portão 62, chama pronto para o espectro do momento, Webjet 6720. Chamará 6720. Salvador, Azul 4206, com informação de uniforme, para a Recife 37. Azul 4206, informação uniforme confere, Recife 370. Som de planticópia, prepara a saída Buca, transição Caju, aguardando. Buca, Caju, ciente, Azul 4206. A escuta estabilizada na final da 28, qual o número 2? Meu no 2, pouso autorizado na 28, 190 graus, 10 nós. Sobre pouso, qual o número 2? Ricardo. Gente. O 05 autorizado, iniciada a colagem, vento 200 graus, 10 nós. Autorizado, alta colagem. Está autorizada a descida para 2.000, 6320. Aguarde, o Oceano MS 320 para prosseguir a descida. 320, guardando. Guardião para o solo. 4-5, aguardando, tem condições de decolagem imediata. Afirmativo, trip 5-4-5, só um instante para iniciar no pátio principal, aguardando a aeronave pousando agora na 28, aguardando a liberação da mesma, ok? Só um instantinho, por gentileza. Ok, muito obrigado. Trip. Corredor aqui. Quais são as visuais? Não sou tão mais. Guardião 05. Guardião 05, recalco, temos um tráfego Bravo Hotel 06, próximo ao Rio Vermelho, mantendo tempo perto. Rei do tráfego Bravo 06, informará no visual. Lá na proa do Guardião. 0 no meio, pela Índia, vai taxia na pela Índia, chamando 1895, uma boa tarde. Fala, bom número 2, livrou a pista. Menino 2, táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes da táxi 2 Juliette, aguardando para ingresso, aguardando a liberação do gate. Alfa mantém antes da Juliette, aguardando a liberação do gate, bom número 2. Manda o ponto de espera da 10, está pronto para a decolagem. 5-4-5, a linha decola. O vento em Salvador é 180-89. E decola o trip. 5-18-1-0-1-6. Hi, my name is from India and you join holding point 1-0. That's holding point 1-0-1-6-3-9-0-2-2.